804, no solo de 42, libere direita, solo 121, décimo 9. Direita 219. Só a linha no 21, décimo 9 pra copiar. Sítio Mulher 04, 1804. Vai. No 0, vento 0, 50 graus, 049. Entendeu que tá livre o pouso na 10, tá 35 na 7. Afirma, tá baixado e travado? Afirmativo, baixou e travou. Gente. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita na saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta Pedro no meio. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, apere 120, décima 8, e o transponder 5420. Autorizado São Paulo, Guarulhos, 360, decola da 10, curva à direita na saída da El, Leda, Bridge. Pan 3171 no cotejamento correto, são prontos, pushback, saramento. Agora pronto, Pan 570 livre, aliás, reposta 2A. Na sala de 45, libere direito, time só ali, 1-2-1, décimo 9. Direito 2-1-9. Solo, Tantra 357, livrou. Contando 357, prossegue táxi via Alfa, Juliette, posição 06, do Pati 1, muito bom dia. Alfa, Juliette, 06, Pati 1, Tantra 357. Palmeiras 07, desfara 2000 países, justo 092, livre LS em aponte estabilizado. 2000, livre ILS, importará estabilizado, gol 607. What is the tower? Good morning, 0997 out of back of land again, Alan. Welcome. Good morning, 0997. Clear to land runway 10, wind 040 degrees, 03 knots. 040-03 knots, clear to land, 0997. Rio 5973, desça para 2000 pés e destino a 092. 2000 pés, 092, Rio 5973. Rio 570, complete final, chame torre 11895. Chamando a torre 285, passando a linha 1897, espera 3000 pés, ajuste permanente. 3000 pés, 1012 permanente, 897. Bom dia, 570, está pedindo o DNS. Bom dia, PCMS 570, repórter marcador de chano contra embaixada de travar, que nega 1-0-9. Quem confirma 1012? Afirmo, 1012. Quem obrigado a Nine 970 on the ground at 249, flipping to the right, ground 121 the small nine. To the right, 121.9. Clear ground, coordinates 0997, vacated runway 10. 0997, approve the taxi via Alpha Kilo 8.3, gate 207. Roger, via Alpha Kilo 8.07, at the apron number 30997. 7, correção, curva direita, proa 235, limite localizador. Direita 235, limite localizador, 1897. Marcador externo, baixar travada, CME 570. Sempre posso pressionar 0, vento 040 graus, 039, CME 570. Ele me pousa 90, CME 570. Visado, Rio 5973. Lomo 795, desça para 4000 pés, ajuste na 092. 607, complete final, chame torre 19895. 18895, gol no 607. No 715, para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite localizador. 230, localizador. Galeão, torre Salvador, bom dia, gol no 607. 180, limite permanente. Permanece limite. Última marca do centro, embaixada de trabalho, Guinega 1012. 1012, gol no 607. Federal 9970, your gate is 08, gate 08. O 3171 autorizado para o Chibeca, acionamento Champão Táxi. Fizendo que você nessa proa, desce para 2.000 pés, ajuste na 0.02. 2.000, manda 0.02, intercepta 1.89. 1.897, informa o tráfego, posição de 12 horas, 8 milhas, com 2.00 nós de ground speed. Dado gol 1.607. Agora a pista livre, gol no 607. O seu balizamento está apagado, tá? Negativo. Poderia aumentar o seu? Solo Salvador. Muito bom dia, Sacar Gomes, 570, retornando. Olá, Alisson 570, muito bom dia. Prossegue o táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 1-0. Alfa Kilo, parte 3, posição 1-0, óbvio, cargo mesmo. Muito obrigado. E o 5973 interceptou o localizador. Sim, de complete final, chame torre 11895. É, sim, 1895. Torre Salvador, bom dia. Rio 5973 está free dance. Encontrei baixar travado. Gente, bom dia, o Rio 5973 continua a aproximação, aguardando a pista livre, quem negar 1-0, 1-2. Brasil, aguarda a pista livre, 1-0, 1-2, o Rio 5973. Gol no 7-5, reduz a velocidade para 1-7-0-9. Já matei 1-6-0. Gol 795 para o localizador, curva à esquerda, proa 130. 130, 715. Localizador, 1897. Ciência. Gol 897, complete final, chame torre 1895. 795, livre LS, reporte estabilizado. Reporta. Salvador, muito bom dia, WebJet 5808, gate da Índia, Brasília 360 para cópia. 5808, autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída Árvore Lefa via UPS 17. O controle opere 120, decimal 8, transponder 5427. Gente, autorizado 360, decola da 10 com curva direita para Brasília, saída Árvore Lefa pela UPS 17. 208 é o controle, 5427 no transponder, WebJet 5808. Salvador, gol 1607. 1607, prossegue o táxi via Alfa, reportando o antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, gol 1607. O 5808, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Aí chama quando pronto para pushback acionamento, 7808. Gol 7 no 5, reduzir velocidade para aproximação, autorizar o ILS e reporte estabilizado. Reportará. 1 no 0, 1 no 2. Guardando de novo. São 3171, autorizado táxi via pátio 1 Índia, no ponto de espera do 10, chama a torre em 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 0, 1 no 2. Salvador, tá 3290, sente do hotel, 330, respira. Uma 5 sem índia, sem missório, 121, decimal 9. 109. Oi, Salvador, bom dia, o Rio 5903, vibrando. 10, vento 0, 10 graus, 039. 3, posição 07. Alfa Kilo, Pátio, posição 07. Paulo Salvador, só 3890, 7 da hotel, 330. Chama 5, continua a aproximação, aguardando a pista livre, quem negar 10, no 2. Aguardando. 10 com curva à esquerda na saída Puca, transição Caju, via Upper Whiskey 58. Controle opera em 120, decimal 8 e o transponder é 5430. Tem autorização 330, Recife, decola 10, curva à esquerda, Puca, Caju, Upper Whiskey 58, 128, 1208, controle 5430. Transponder o TAM 3290. O 3290, contagiamento correto, estamos pronto, pushback e acionamento. Chamarei. O gol 1607 está autorizado a ingressar na Juliette para posição 05. Juliette com 05, gol 1607. Paulo Salvador, bom dia, sou 4201. Prossiga, sou 4201. Está ainda por exceção, Campinas, cima de voo 347. Eu tenho um pré-autorizado 360, copia? Sim. Autorizado Campinas, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu no meia. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador opera em 120, decimal 8 e o transponder é 5434. Colocado Campinas, nível de voo 340, da escola da 10, com a direita da Elmeida Brito, com o preço do 16, Bravo até o Zuru, após 15, roda do plano de voo. Controle 208, transporte 544, 4201. O 4201 foi autorizado no nível de voo 360. Ah, perdão, 360, 4201. 4201 no cotejamento correto, chamando o pushback instrumento. Sim, pelo 401. Pare direita, via Fox, chama o solo, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado. 795, cheque 3, micro pulso, piscina 030-029. Baixar de trabalho. A 317 não chamou a torre? Pronto, vou dar coronado na final. Tá, 317. Fazer passagem da mesma linha, mantém, piscina 0. Pausa linha, mantém, tá, 317. Alô, bom dia, bom dia, passagem do 1897, muito bom dia, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 09 do Patiuno. E autorizado Alfa Juliette, posição 09, 1897. No 7, no 5, no solo 04, libere direito de missão ali, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 9, gol no 7, no 5. Solo WebJet 5808 na posição 10, para acionamento na posição 10. 5808, sente do acionamento na posição, chame pronto para pushback. Utilizado na posição, mas chama pronto para pushback, acerto. Fala, bom dia, gol no 715. 1-7-1-5, muito bom dia, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 02 do Patiuno. Alfa Juliette, 02 do Patiuno, obrigado, 715. Salvador, bom dia, gol 1804, informação Índia. Quando possível, o Galeão 360. 1804, está autorizado o Galeão, nível de voo 360. Decola da 10 com curva à direita, na saída da El Leda Bridge, onde interceptamos o Lu 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle APRI 120.8 e o transponder 5435. Então, autorizado Galeão, via Ampezulu 10, SMAP conforme rota. Decolada a pista 10 com curva esquerda, da El Leda Bridge. O controle 208 e o transponder 5435. 804. 1804, o cotejamento está correto, estamos prontos, pushback, acionamento. 804. Sr. Salvador, bom dia, tá? 3171, decolado na Dael, Leda. 3171, contatada na decolagem, feira Dael, nível 360. Dael, Leda, tá? 3171, poderia coordenar o nível 340 como final? Aguarde a relação, tá? 3171. Guardando. Paulo, gol no 7 no 5, confirmando, alguém de 02? Confirme para o solo. Confirmo, gol no 7, gol no 5, é, Alfa Juliette para o 02? Afirmo, no 7 no 5, Alfa Juliette, posição 02, Dom Pati 1. Juliette, 1 para o 02, obrigado. Esse 4 0, obrigado, tá 3 no 7 1. Pushback, WebJet 5808, posição 10. Está autorizado pushback, chama o táxi. Vai, autorizado pushback, vai chamar o táxi,